ou de seus profetas se melhorar. Vejam como a proposta do Cristo é extraordinária. Ele quer buscar a todos, porque ele nos disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá, nenhuma delas. Então, aquela pessoa complicada, nós temos de ver com bons olhos. Porque nós, se estivéssemos no lugar dela, será que nós não faríamos a mesma coisa? O Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos diz que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Que se a gente tiver oportunidade, a gente erra. E eu vi muitos amigos espíritas condenando e julgando aquele juiz que foi preso, que se encontra preso, que era presidente de um tribunal, um homem muito poderoso e que foi condenado pela justiça. E aí um espírito me disse assim: Nazareno, diga às pessoas que se muitos de nós, se estivéssemos no lugar dele, faríamos a mesma coisa. Será que se nós tivéssemos nascido naquele lar onde ele nasceu, sem ter tido religião, sem ter sido espírita, sem ter conhecido a doutrina consoladora, um homem poderoso, juiz, que todo mundo fica assediando atrás de obter favores, é assim que a gente faz, infelizmente. Amigo de um senador, um dos homens mais poderosos da época, vendo que todo mundo, quando está diante, está na frente das instituições, das repartições públicas, superfatura e ganha com aquilo e rouba, e quem não faz isso é chamado de besta, e todo mundo faz, com raras exceções. Será que se nós tivéssemos no lugar dele, com filhos mimados, preocupados com dinheiro, com a mulher, talvez, que eu não conheço a esposa dele, mas imagine uma mulher preocupada com os bens materiais, exigindo a ele dinheiro e ele apaixonado por ela, tentando manter aquele padrão de vida, achando que a felicidade está nos bens materiais, que não está. Será que se nós estivéssemos no lugar daquele juiz, a gente não faria a mesma coisa? Ou então daquele rapaz que a gente condena, que assaltou o toca-fita do nosso carro. Será que aquele menino, se fôssemos nós, que nasceu muitas vezes filho de uma prostituta, que nunca conheceu seu pai, que viu sua mãe sendo agredida pelos policiais, extorquida pelos aproveitadores, viu os pais dos seus amiguinhos serem torturados pelos policiais, vivendo aquilo sem ter educação, sem ter religião, sem ter emprego, para sustentar a família, vai traficar drogas, e experimentando, se vicia, e o vício das drogas é muito difícil da gente se libertar. E aí, para sustentar o vício, começa a roubar, praticar pequenos furtos. Será que se nós, meus amigos, tivéssemos nascido no lugar daquela criança, nós não estaríamos fazendo a mesma coisa? Claro que sim. Aquela criança recebeu uma lavagem cerebral. Não recebeu educação, educação religiosa. Vê na televisão os bandidos, os ricos roubando e vão presos. Mas os coitados dos pobres, sim, vão para a prisão. Então nós temos que ver as pessoas com esse olhar diferente. Ver a todos com bons olhos, imaginar que se talvez estivéssemos no lugar dele, como nos diz o Espírito Emmanuel, nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo de conhecer a doutrina consoladora dos Espíritos, de compreender em sua inteireza o Evangelho de Jesus e compreender que a nossa prova é muito fácil, apenas perdoar os erros que talvez nós tenhamos cometido em outras vidas e que estamos suportando agora. E que se não fosse o ciclano, seria o Beltrano ou o fulano. Porque se nós somos devedores, o credor bate a porta. Então o convite de hoje é para compreendermos que o nosso perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Porque nós olhamos com bons olhos aquele irmão equivocado que merece o olhar carinhoso do nosso Pai. E ao mesmo tempo garantimos a nossa felicidade no mundo espiritual e nas próximas encarnações. Então Jesus, com seu amor, com seu evangelho de luz, possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado, pessoal.